Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa na noite de hoje. O nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje é dia 24 do mês de novembro do ano de 2017. Agora são 20 horas e 2 minutos nessa noite alegre de sexta-feira. Começa agora o programa Visão Espírita. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem nos acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus. Participa do programa dessa noite o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Daqui a instantes a gente vai falar com ele. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários através do Facebook, visitando a nossa página facebook.com/programavisãoespírita. Deixe lá seu recado ou faça sua pergunta e nós vamos responder aqui no ar ainda. Selecionamos como texto para a abertura do programa de hoje, para o nosso primeiro bloco, do Espírito Emmanuel, o texto denominado Humildade, extraído da obra Pensamento e Vida, psicografada por Chico Xavier. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Magnificente, o sol, cada dia, oscula a face do pântano, sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura. E em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva verde cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. A carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimentos, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos, e apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Sob o fascínio de semelhante negação, ergue as orrages de revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas, já que, sem o clima da humildade, não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula, no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular. Para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si, mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor, cada dia. Refletindo-a do céu para a terra em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, de paz, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Boa noite, Wilson, aqui o pessoal da mesa, nossos ouvintes. Uma satisfação muito grande estarmos juntos mais uma vez nesse programa. E o tema aqui, muito bonito, que o Wilson leu, a humildade. Quem é que não necessita dessa virtude tão bonita, né? E se o homem ele não fosse tão ignorante, aliás, a ignorância é que leva a essa falta de humildade. Se o homem não fosse tão ignorante, ele iria buscar cultivar mais essa virtude, particularmente quando detém o conhecimento espiritualista, o conhecimento espírita em particular. Porque nós que somos adeptos da terceira revelação, o espiritismo, nós compreendemos que reencarnamos muitas vezes aqui na Terra e essa é apenas mais uma etapa onde nós somos espíritos eternos e o nosso local é a erraticidade, o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, ninguém fica ocioso. Todos nós trabalhamos, nos preparamos, evoluímos também. E de tempos em tempos, damos um mergulho aqui na carne, na vestimenta carnal, como a gente diz, para um teste. Porque no mundo espiritual, as cidades são muito bem organizadas, honestas, éticas, um mundo de paz. Mas ao longo das nossas reencarnações, nem sempre nós somos instrumento de paz. Basta ver a história da humanidade, quantos equívocos na Inquisição, nas cruzadas, nas guerras, egoísmo, violência. Assim, a nossa alma traz dentro dela uma bagagem de erros e equívocos do passado que tem que se depurar, tem que se limpar. E uma forma de fazê-lo é através das provas e expiações que nós passamos aqui na Terra. E nós então, junto com nossos mentores, conversamos e estabelecemos um programa reencarnatório, um programa de trabalho. Nada engessado, flexível, mas de acordo com a nossa capacidade de superar. Assim então nós reencarnamos aqui no manto do esquecimento provisório, encontrando muitas vezes antigos inimigos travestidos com a roupagem até familiar. numa forma de reconciliação, de amor, desenvolvimento do amor. E se temos fé em Deus e compreendemos essas verdades, os embates da vida passam a ser compreensíveis. A gente vai entendendo, por isso que o Espiritismo é uma doutrina libertadora. Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Porque nós compreendemos e consolamos-nos frente a essa verdade. Então, com essa compreensão, nós vamos gradativamente construindo e fortalecendo essa grande virtude que é a humildade. Eu vou entender então que a posição que eu estou, às vezes uma atividade profissional que eu gostaria de estar a maior relevo, mas estou menor, às vezes sou subalterno numa posição, é ter humildade de aceitar aquela posição, que às vezes é difícil galgar um outro cargo superior, mas isso não é tão relevante. O que é importante aqui é a minha transformação moral, é quanto de espiritualidade eu vou adquirir nessas experiências que eu estou atravessando aqui nessa encarnação. E se a vivência familiar às vezes é difícil, às vezes é problemática, o filho ou o par com quem a gente convive, também vamos ter humildade, porque compreendemos que Deus é justo, Deus é bom, e se a experiência que eu passo pode ser um pouco espinhosa, é o máximo que eu merecia pela lei de ação e reação, ou dentro da visão que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então nós vamos com essa visão, usando nossa inteligência que nos permite compreender, analisar e desenvolver a fé raciocinada, nós vamos desenvolvendo uma grande virtude que nós temos dificuldade ainda de fazê-la brotar com maior intensidade, a humildade. Aliás, a humildade é tão importante, tão marcante, que naquela noite fatídica que foi a prisão de Jesus e que antecedeu a prisão do Mestre, nós temos ali aquele jantar que é retrato em Davi, que é muito retratado, a Santa Ceia, onde Jesus já sabia que seria traído. E ele comenta sobre isso com seus discípulos, e eles ficam muito nervosos. E durante essas conversas que vão se passando, o Mestre vai notando que eles se exaltavam, se colocando sempre quem seria o maior no reino dos céus. Jesus, num dado instante, então, ele durante 3 anos havia falado de humildade, de amor, ainda sentiu a necessidade maior de deixar um grande exemplo. Ele então tira a túnica, se veste como um escravo familiar e volta apenas quase com uma vestimenta mais simples. Ele vai lavar os pés dos discípulos, um a um, para mostrando que ele, o Mestre Senhor, era capaz de lavar os pés dos discípulos, dando um sinal de humildade, que eles fizessem isso também. E deixa marcada a famosa frase, né, que os seus seguidores seriam conhecidos não pelo conhecimento ou maravilhas ou prodígios que pudessem realizar, mas por muito amarem em seu nome. Então Jesus deixou aqui, e daqui a pouco ele seria preso naquela noite, como foi, e crucificado, mas ele deixou esse exemplo marcante na sua trajetória humana da humildade. Então nós que temos, já somos cristãos, e muitos de nós espíritas, devemos fazer o possível para fortalecer essa humildade. Porque nós enfrentamos essas provas de expiação todos os dias. E essas barreiras que nós temos, esses obstáculos necessários para o nosso teste, a nossa prova, eu posso tanto ter a humildade de aceitá-la com resignação quando não é possível mudar, ou com determinação e fé em mim e em Deus para superá-lo, ou então eu posso me revoltar. Então a revolta é sempre a ignorância, que é uma associação da falta de fé em Deus, né, com a minha violência que eu não consegui ainda disciplinar. Então a humildade, ela é uma grande virtude que nós temos que adquirir, temos que trabalhar, e isso não é uma virtude assim que vai espontaneamente brotar em nosso interior. Ela tem que ser trabalhada. Por isso a doutrina espírita, que coloca nos seus postulados a reencarnação, o espírito eterno, a lei de ação e reação, nós conseguimos, à luz da razão, à luz da inteligência, gradativamente conquistar uma virtude que de outra maneira, só pela fé fanatizada, não seria possível. Não é, Wilson? Olha, Álvaro, você falou que a humildade é uma das virtudes mais elevadas. Eu não só concordo com isso, como eu estendo, eu acredito, pela minha leitura, que a humildade seja a base de todas as virtudes. É sobre a humildade que se constrói qualquer das virtudes que nós venhamos a pleitear. Porque sem a humildade, o que vai prevalecer é a competitividade. O próprio texto diz aqui, né, que a ausência da humildade contribui para o surgimento do orgulho, da cobiça e da vaidade, que são, o que nós sabemos, os grandes males da humanidade. Então, nós vivemos, você deu um exemplo muito interessante aí sobre a pessoa que trabalha numa empresa e tem que se submeter muitas vezes. Nós vivemos num mundo cheio de contrastes. Existem pessoas melhores em muitos aspectos do que nós somos hoje, melhores em melhores condições financeiras do que nós. Não vem ao caso as razões ou como isso se deu. É, existe todo um processo de causa e efeito, de aprendizado, de reparação, que nós não temos conhecimento. O fato para nós é que existem pessoas que possuem muito, muito mais recursos do que nós. Existem pessoas que são muito mais felizes, aparentemente, e também fatalmente do que nós. Existem pessoas que são mais bonitas do que nós, né? São mais saudáveis do que nós. Como também, em muitos aspectos, nós podemos aparentar certa superioridade sobre outras pessoas. Então, o contraste é muito grande. E quando falta a humildade, nós temos, por padrão, nessa nossa sociedade, o hábito de buscar sermos melhores do que os outros. Então, existe uma competitividade muito grande. Então, a criança ela já é educada para que ela seja a mais inteligente, ou a mais bonita, ou a princesa, ou, no caso do homem, o mais forte, ou o que ganha mais. Isso vem desde priscas eras. Priscas eras, se a gente for lá no homem primitivo, nós já tínhamos isso. O homem que era mais forte, ele poderia se apropriar de maior quantidade de alimento, ele se alimentaria mais, ele ficaria mais forte, ele teria mais mulheres, teria uma prole mais numerosa, portanto, teria mais poder. Ele já vem, a busca de poder nossa é milenar. Surgiu junto com o surgimento da consciência e da vida. E nos dias de hoje, isso se repete de uma maneira um pouco mais sofisticada, mas aí ainda presente. Nós tentamos competir com os outros em todos os aspectos. E o humilde, ele não sente essa necessidade. A pessoa humilde, ela se vê igualmente a todos os outros. E o texto aqui também coloca que a falta de humildade faz com que a pessoa passe a sentir-se proprietária exclusiva das coisas. Então, como eu sou o dono das coisas, eu tenho que proteger as coisas com todas as forças e eu tenho que adquirir mais coisas. Eu tenho que acumular mais coisas, porque a nossa sociedade vê aqueles que têm mais com melhores olhos. Então, e nós, neste momento, acabamos nos perdendo. Existe um desejo em nós, inato, de sermos melhores. Quando a gente nasce, assim como uma planta busca a luz, a gente também busca, de alguma maneira, que nós não entendemos bem como, encontrar Deus ou algo além daquilo que a gente vê com os nossos olhos ou percebe com os nossos instintos, com os nossos sentidos. A gente já nasce com esse desejo inato, mas a gente não sabe muito bem o que é. E como é muito difícil, como o Álvaro bem colocou, pela ignorância do que são realmente do que é realmente mais valioso na vida, a gente acaba nos entregando não ao ser, mas ao parecer. E tendo coisas, eu passo a me parecer. Então, com a imagem da pessoa de sucesso, é muito mais fácil do que eu ser uma pessoa reformada por dentro e humilde, para que eu possa encontrar o equilíbrio, a harmonia e a paz. A palavra humildade, ela deriva do termo humus, uma das derivações que significa terra, que é a base mesma para todo mundo, significa que todos estamos no mesmo nível, todos estamos sobre a terra, todos somos iguais. E podemos estender isso, né, Álvaro? Aqui todos nós também vamos voltar para a terra, Mais cedo ou mais tarde, és pó e ao pó voltarás. Então, aproveitemos o tempo que temos nessa vida não para sermos melhores do que o outro, mas que se existir uma competição, que seja uma competição com a gente mesmo, de forma que sejamos melhores do que fomos ontem. Que não, que desistamos dessa ideia de chegar na frente do outro. As competições ocorrem e a gente nem percebe no dia a dia, no trânsito. O fulano quer passar a gente não deixa o fulano passar por alguma razão. Ou o fulano está andando devagar na nossa frente, a gente quer ultrapassar o fulano por tudo quanto de todos os modos possíveis, porque a gente quer chegar na frente simplesmente porque ele anda devagar, eu quero mostrar que eu ando mais rápido. Então vamos abrir mão dessa necessidade, vamos caminhar mais devagar realmente, vamos entender que somos seres cheios de necessidades, cheios de limitações. Eu gosto de pensar que, no mundo, cada um de nós sabe um pouco. Eu sei alguma coisa e o resto da humanidade toda, junta, sabe o resto. Então, com qualquer pessoa que eu me relacione, o meu objetivo tem que ser de aprendizado. E não de imposição. Com quem quer que seja, pode ser com um patrão cruel, eu posso aprender algo com ele que eu possa utilizar em outros momentos. Agora, só o humilde aprende. O rebelde não aprende. O rebelde ele passa a vida escoiciando, recalcitrando, no mesmo comportamento, lutando para defender a mesma ideia, o mesmo conceito que ele traz em si, e não se abre para nada novo. Interessante o que você está falando, estou me lembrando de um ensinamento de Lao Tse, que ele antecedeu Jesus, né, na China, e ele, um ensinamento dele que diz o seguinte: os rios recebem água dos seus afluentes porque se põem abaixo deles. Então o que você falou aí é muito interessante, porque a pessoa, em vez de beber os ensinamentos, que sempre aprende com as pessoas, ela é refratária, porque ela não é humilde, então ela não aceita. E o conhecimento espírita, ele liberta. Ele liberta realmente porque esclarece a alma encarnada, que na verdade ele não tem que ficar se comparando com ninguém. Porque ele fez uma programação de trabalho, ele está aqui. Na verdade o inimigo dele está dentro dele. Os nossos inimigos, se existem, são nossos equívocos, nossas inclinações para o mal. Isso que eu tenho que combater. Olha a posição que eu estou no aspecto socioeconômico, numa empresa, num lugar. Isso aí é um campo de trabalho. Então, se eu programei aquela posição de relevo, subalternidade, ou um corpo mais bonito ou feio, ou mais saudável ou menos saudável, isso foi acordado com meus mentores. Era isso que eu ia enfrentar aqui. Agora, quando eu chego aqui, o homem velho, aquelas coisas primitivas que o Wilson mencionou, que desde a pré-história a gente traz essa questão de querer ser melhor do que os outros, isso aí é uma. Na época da pedra, você podia até entender, né? Mas no século XXI, né, o homem intelectus agora já, né? E dá tão avançado, ele não poderia estar fazendo isso. Agora, o que é um pouco triste também, viu, Wilson? É que mesmo as pessoas que têm o conhecimento espírita, elas têm, mas não trabalham para interiorizar esse conhecimento. Então, nós estamos repetindo muitas vezes os mesmos hábitos que trazemos das antigas religiões, de você ouvir aquilo entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, não adianta. O conhecimento ele é para ser posto em prática. Então, uma casa espírita, quem se diz espírita, ele deve estar trabalhando assiduamente para se entender, ver seus erros e buscar se corrigir. Então, a humildade ela é fundamental, e se não fosse, Jesus não teria deixado lá aquele ensinamento no aspecto físico, né, de lavar os pés, daqui a pouco ele ia ser preso, ia ser crucificado. Ele quis deixar um marco, e o marco que o mestre deixou foi a lição da humildade. Ele, o mestre senhor, lavando os pés dos discípulos. Pedro se recusou, falou, não Pedro, você tem que lavar também. Eu tenho que lavar seus pés. Ou seja, seja humilde, aceite que eu faça isso. E ele realmente Pedro se curva. Então, assim, essa humildade que falta. Então, o que interessa para a pessoa é que ela não precisa galgar posição de relevo. Se ela foi escada para alguém subir, está ótimo, porque ela conseguiu lograr ajudar uma pessoa a subir. Por que tem que ser ela? Não era programado para você ser a estrela, você tem que ser a escada para a pessoa subir. É da mão. Isso você, esses fatos. Então a pessoa tem uma tendência, muitas das vezes, aí nasce, é o que você mencionou, a inveja, o despeito, a maledicência, a fofoca, porque a pessoa não aguenta, ela acha que tem que destruir o outro para poder se realçar. Que brilha a sua luz, né, Wilson? Sem dúvida. E assim, né, nós somos tão competitivos que competimos até mesmo na humildade. Então, de forma que a humildade, eu quero ser mais humilde do que o outro. Tem um caso muito interessante do Chico. Ao término de uma reunião, de uma apresentação onde ele estava, algumas senhoras o cercaram e foram elogiá-lo. Ai, que bom ouvi-lo. E, né, o exaltaram. E o Chico, para demonstrar humildade, ele disse assim: não, o que, que é isso? Eu não passo de um verme, simplesmente. Ao que Emmanuel, que estava ao lado, ouvindo e percebendo o psiquismo do Chico, já interviu e disse o seguinte: Chico, cuidado, respeite o verme. O verme cumpre todas as suas funções de verme. Cumpre tu todas as suas funções como homem? Nesse ponto, a gente percebeu que até a humildade, você tem que ser humilde para ser humilde, porque depende de como você se apresenta, você também é vaidoso sendo humilde. E é assim, né, Álvaro, a gente tem que realmente buscar o aprendizado. Alguém vem e conta uma história para a gente, fala uma coisa interessante que ele aprendeu, que ele está vendo, e logo mais a gente quer contar a nossa história, a gente quer demonstrar o que a gente sabe. E aí, qualquer conversa passa a ser um embate intelectual, né? Sem nenhum espírito. Somente pessoas querendo demonstrar mais conhecimentos do que os outros. É tão comum a gente identificar isso daí em círculos de conversas cotidianos, né? Enfim, vamos fugir disso daí e buscar essa humildade. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano. Nós vamos agora para a mensagem de abertura. Vamos ouvir hoje Render Graças na voz de Sueli Caldas Schubert. Render graças. Rende graças a Deus por todas as dádivas da vida, no mundo maravilhoso em que te encontras, onde trabalhas e progredes. Rende graças a Deus pelas dificuldades que defrontas, desafiando-te para o crescimento espiritual a que estás destinado. Rende graças a Deus pelas enfermidades que lapidam as tuas arestas morais, ensinando-te paciência e liberdade. Rende graças a Deus pela fé que te ilumina o caminho de ascensão, impossibilitando que as sombras dominantes constituam impedimento à tua marcha. Rende graças a Deus pelos amigos, que são estímulo e amparo na senda iluminativa, mas também pelos adversários, que se convertem em mestres rigorosos e fiscais severos, auxiliando-te a errar menos. Rende graças a Deus por tudo quanto te acontece. Todavia, não te ouvides de agradecer o mal que não te alcançou e os dissabores que te não chegaram.

É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Muito, muito bonita esse ensinamento e bem elucidado por Kardec, né? Está tudo ali bem escrito. Então nós entendemos que a Terra é um planeta de provas e expiação, mas em vias de ser promovido, né, uma outra etapa, né, o mundo de regeneração, mas aqui ainda não está completa essa transição, ainda predomina a maldade. Mas nós mencionávamos no outro bloco que nós somos espíritos eternos e nós nos preparamos por décadas, às vezes até por séculos, para uma encarnação nova, reencarnando aqui. E nos preparamos mesmo para isso. Mas acontece que nós também trazemos dentro de nós umas tendências passadas, porque os nossos hábitos, eles se cristalizam. E às vezes quebrar isso, romper isso é difícil. Então se o indivíduo tem encarnação por encarnação, um tipo de conduta, né, aquele que os psicólogos chamam, psicólogos de arquétipos, aquela personalidade com aquelas inclinações, quando chega aqui, ele, no manto do esquecimento, ele vai vivenciar uma série de experiências e o mundo é um mundo, não é um mundo fácil, a gente sabe, né? Você tem todo aquele estresse do ambiente, né? Falamos da competição, do mundo competitivo, né? Você tem um mundo de muita violência, egoísmo, perseguições. A tendência do homem, às vezes, é recalcitrar, voltar a ter o mesmo tipo de hábitos. Nós temos uma tendência muito grande a repetir os mesmos erros. Para superar isso, vai depender de quanto bem nós nos preparamos no mundo espiritual antes dessa reencarnação e de quanto determinação eu tenho e disciplina para me modificar. Por isso que uma religião, ela é muito importante. Quando perguntaram ao Dalai Lama, né, aquele folhido do Tibete que hoje vive no exílio, se todas as pessoas precisam de um guru para se libertar das coisas materiais, o Dalai Lama pensou por uns instantes, depois disse, não precisa, mas é muito mais rápido. Então, parafraseando um pouco o Dalai Lama, nós podemos dizer que o homem pode, talvez, não prescindir de uma religião, mas ele, com uma religião, é mais fácil e mais rápido. Assim a gente entende que para o homem do século XXI, o Espiritismo é a religião mais apropriada. Quando eu digo religião, Espiritismo não é uma religião oficial, né? Não tem um corpo como tem a Igreja Católica ou a Igreja Protestante, mas ela é religião no aspecto do religamento com Deus, da própria palavra latim, religare. Então essa nossa aproximação, esse desenvolvimento nosso, podemos considerar assim o Espiritismo como religião. Então nessa visão nós passamos a compreender que nós temos essas inclinações que vão nos conduzir, se eu não tiver essa disciplina mental, para repetir os mesmos equívocos. Se o indivíduo passa a frequentar um templo espírita, por exemplo, ele vai ouvir palestras, vai ler obras edificantes, ele vai gradativamente mudar sua disposição mental. Ele vai analisar a vida num prisma material e espiritual. Ele vai relevar os problemas. Ele vai compreender que ele está aqui para desenvolver a sua espiritualidade em primeiro lugar. Porque não adianta acumular diplomas, aumentar as páginas do seu imposto de renda, que eventualmente ele vai voltar para o mundo espiritual e vai voltar de mãos vazias se não trabalhou o seu lado espiritual. Então, quando Jesus nos diz que a porta é estreita e larga a porta da perdição, porque a hipnose que causa o mundo material é muito forte. Você vai ver hoje, você tem tanta facilidade, né? Imaginar 50 anos atrás, que não tinha nem geladeira, nem televisão, hoje tem até música, uma facilidade. Então, o atrativo da matéria ele é muito forte para nós nos tornarmos preguiçosos no aspecto mental, individualistas, frios, indiferentes. Aí, muitas das vezes, bate a dor necessária para nos despertar. Então, o mundo é prova de expiação e ainda tem muito sofrimento, porque o sofrimento é que vai acordar muitas vezes o homem para que ele volte em busca dessa, da sua espiritualidade e não perca a oportunidade de atravessar essa porta estreita. Às vezes, como diz assim, um empurrãozinho. Então essa dor vai nos levar a empurrar um pouquinho. Então, aqui também o Wilson mencionou que não adianta louvar só o mestre, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque não adianta o rótulo. A pessoa frequentar um templo protestante que é digno, como a igreja católica, umbanda, ou islâmica, ou judia, todas as religiões são nobres, são bonitas. Mas estou falando aqui especificamente do espiritismo. Se frequentar uma casa espírita, mas não incorporar esse conhecimento dentro de si, aí fica difícil. Por isso que Jesus falava, não só de ensinamentos, mas parábola, e está muito dentro daqui que o Wilson leu, aqui da porta estreita, aquele outro ensinamento, quando o mestre fala que aquele que ouve os meus ensinamentos e não os põe em prática, é como se construísse a casa sobre a areia. Vem a tempestade, a casa é derrubada e grande é sua ruína. Mas aquele que ouve os meus ensinamentos, disse Jesus, e os vive, é como se o homem prudente constrói a casa sobre a rocha, a tempestade vem e nada acontece. Então não adianta só ouvir os ensinamentos espíritas se eu não incorporar na minha alma, no meu espírito, e não procurar vivê-los, vivenciá-los. E isso é uma tarefa do dia a dia, das 24 horas. Não adianta a pessoa frequentar um templo espírita, com um sorriso nos lábios, sair com aquela atitude beata, de beatitude, e na rua já o carro passa, dá um corte, ele já vai xingar o motorista do lado, ou vai se indispor com a esposa ou com os filhos, vai ter nenhuma paciência. Quer dizer, não adianta. Nós temos que utilizar esse conhecimento espiritual, para a nossa transformação moral, se nós realmente aspiramos a atravessar essa porta estreita. E aí Kardec complementa que não é que seja difícil atravessar isso, essa porta estreita, não é que seja, é que o homem é muitas vezes preguiçoso e displicente. Você vai chamar a pessoa para frequentar, assistir uma palestra, a pessoa não tem tempo. Mas para um jogo de futebol, para uma novela, para assistir um filme, ele tem todo o tempo do mundo. Você vai chamar para fazer um estudo, a pessoa também não pode, está muito ocupada. Mas para um barzinho, para uma festa, a pessoa acha todo o tempo possível para isso. Então a questão dessas escolhas, a pessoa fica relegando e postergando demais o seu reencontro com Deus, a sua espiritualidade, e pode chegar aí a hora que a pessoa volta e está com as mãos abanando, ou seja, está sem nenhuma construção moral. E isso é muito triste. E para um recado para os espíritas e para todas aquelas pessoas que têm uma indumentária de religiosidade, professando alguma corrente religiosa, ou monge, ou padre, ou pastor, e espíritas também, eu me recordo muito uma obra que foi construída nas regiões do Umbral, se chama Sanatório Esperança. Ele foi feito lá por Eurípides Barçanufo, um grande espírito, um espírito iluminado, uma alma de Skol. Ele construiu com permissão de Jesus para abrigar justamente aquelas pessoas que vieram como mensageiros de Jesus aqui na Terra, que são os divulgadores da doutrina. Aqueles que dão palestras, aqui fazem programa de rádio, padres, protestantes, mas que fracassaram. Porque essas pessoas chegam do outro lado completamente dementadas, porque receberam a luz, elas tinham o conhecimento, mas não interiorizaram, não conseguiram viver esses ensinamentos que elas tinham. Foi como aquele construtor imprudente que construiu a casa sobre a areia. E a casa ruiu e grande foi sua ruína. E as pessoas chegam do outro lado com a ruína moral. Então nós, espíritas em particular, temos que buscar ouvir essa mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita, porque não é outra mensagem. O espiritismo simplesmente é a mensagem de Jesus, é o cristianismo redivivo. É a mensagem do mestre na sua pureza, que Jesus falou de forma simples e objetiva há 2000 anos. Isso foi muitas vezes, as mensagens dele, adulteradas. O espiritismo dá como fosse a chave mestre que resgata a pureza desse ensinamento. Mas não adianta só a gente ter esse conhecimento, dessa água da vida, se a gente não conseguir beber e interiorizar em nossa alma. Não é, Wilson? Sem dúvida. E olha, vamos fugir dessa esperança aí. Você, eu achei muito interessante aqui Kardec, ele muito sucinto, com poucas palavras, ele consegue extrair, né, o espírito da passagem. E quando ele faz ali a comparação sobre a crença em uma única existência, realmente não faz sentido nenhum. Veja, como nós poderíamos entender essa passagem que Jesus fala sobre a porta estreita, se nós fôssemos almas que tivéssemos nascidos e tivéssemos sido criados nessa existência, né, na nossa gestação ali, a nossa alma fosse totalmente nova, fresquinha, colocada ali no bebezinho, no ato da consumação ou no nascimento, que seja, não faz diferença. Por que ele faria uma explicação dizendo que a porta para a salvação é estreita? Isto é, qual é o mecanismo perverso por trás disso, de Deus, que criou um sistema para salvar somente muito poucos? Somente muito poucos vão passar, como se fosse um gigantesco funil, em que poucos vão passar por ali, no entanto, tem muitos sendo colocados lá. Por que Deus faria isso? Por que Deus faria uma porta estreita? Não faz sentido nenhum. Agora, só faz sentido essa explicação, essa passagem de Jesus, se a gente compreender que realmente trazemos os comprometimentos que temos, as dificuldades de existências anteriores, e que estamos evoluindo, isto é, que éramos praticamente selvagens há alguns séculos atrás. Estamos ainda nos primeiros passos da nossa evolução. A distância nossa para Jesus é absurda. Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, já era um Cristo, um espírito do mais alto grau de evolução que nós temos conhecimento, que Kardec classifica. Segundo o que entendemos, Jesus é um espírito que vive em comunhão, numa comunhão indescritível com o Pai. É um médium de Deus. E nós estamos nos primeiros passos ainda. No mínimo, há 4,5 bilhões de anos de Jesus nós estamos. Mas é claro que o tempo não é medido dessa forma, é muito relativo. Mas isso faz com que compreendamos que as dificuldades a que somos submetidos hoje têm a ver com esse processo de selvageria, com a infância ainda da humanidade, que nós agíamos de acordo com instintos, com satisfação de prazeres. Na medida em que vamos compreendendo, nós temos que abrir mão dessas sensações, né, materiais, e temos que buscar neste alimento espiritual. Veja, quando nós falamos de humildade no bloco passado, Emmanuel falou lá no primeiro texto sobre o servir. O humilde é aquele que serve, é aquele que se presta a algo. Para quem? Para ele mesmo? Não, esse não é humilde. Quem trabalha para si próprio é egoísta. O humilde, ele trabalha para a coletividade, não só para ele. E quando ele trabalha para a coletividade, quando o humilde trabalha para a coletividade, ele recebe de volta, pelo espírito, por meio da gratidão das pessoas para as quais ele trabalha, ele recebe de volta este alimento espiritual. Isso vai alimentando o seu espírito. E ele vai se realizando, se plenificando. Então a humildade torna o espírito útil à coletividade e pleno de si mesmo, humano, em toda a concepção da palavra humana. Então entendemos que a humanidade, nós fomos feitos para o amor. Para, primeiro, a autoestima, primeiro nos compreendermos, entendemos as nossas limitações, depois para o trabalho, para o outro. Amando, nós nos realizamos, nós nos identificamos como criatura de Deus. E este é um processo que nós devemos iniciar hoje. Muitas pessoas que eu converso e que eu já conversei, às vezes, como o Álvaro falou, chama para fazer alguma coisa, não pode, ou outra não pode. E tem planos bonitos até mesmo. Fala, olha, o dia que eu aposentar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter mais tempo para fazer, para trabalhar, para não sei o quê. O plano é bom. Eu tenho um amigo que tem muitas posses, tem condições, mas tem uma dificuldade não em planejar, mas em executar aquilo que ele se compromete. Por exemplo, quando eu puder, daqui a 10 anos eu vou parar de trabalhar e aí eu vou montar uma creche muito grande, eu vou atender crianças carentes. A ideia é maravilhosa, é linda. Mas e se a gente desencarnar hoje à noite? Para que essa ideia? Não tem valor nenhum. Então, o objetivo com isso, essa porta estreita, é isso. É a gente se oferecer ao trabalho hoje mesmo, agora, nesse instante. Né, com humildade e nos oferecermos como seres úteis ao outro. Uma vez eu li isso, achei muito bonito, Álvaro, que nós chegamos até Deus por meio de Jesus. Jesus é o caminho, ele se coloca até como caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, falando sobre os ensinamentos que ele trazia naturalmente. E alguém disse que nós encontramos Jesus por meio das outras pessoas. Então, Jesus diz isso também, que qualquer um que ajude um daqueles pequeninos que sofrem está ajudando a Jesus. E qualquer um que prejudique, que ignore, também está ignorando Jesus. Isso significa que a religião tem um aspecto muito bom, né? Claro, de nos reaproximarmos. Mas não é através dessa ligação direta que muitas vezes nós pedimos. Deus, por exemplo, e nem Jesus precisam de puxa-sacos. Eles não precisam disso, né? De bajulação, eles não precisam disso. Ao contrário, eles precisam que a gente aproveite o tempo que temos para auxiliar as outras pessoas, enquanto a gente não se der conta disso. Realmente, né, Wilson, a pessoa não aproveita de forma plena a encarnação aqui, né? E você vai ver muitas vezes o indivíduo, numa idade mais avançada, ele começa a fazer um balanço e vai se arrepender disso aí. Nossa, quanto tempo perdido, quanta ociosidade, por que eu não fiz isso? Então, realmente, você ficar adiando demais o aproveitamento da encarnação é sempre lamentável. Você vê com a expressão que eu escuto muito, que a gente escuta muito aqui dos jovens, das pessoas das idades, né? Que vamos se encontrar para jogar a conversa fora. Eu fico pensando assim, eu falei, gente, o tempo é uma coisa tão preciosa. É o que temos de mais precioso. Você vai ler uma obra, vai ver um documentário, ver um filme instrutivo, você vai entender o mundo, a sociedade. Às vezes você vai numa conversa, um círculo, fora espírito, um círculo social, você quer ter uma conversa mais elevada, do que está acontecendo com a sociedade, os problemas. A pessoa já começa a ficar nervosa, incomodada, ela quer começar banalidades, coisas superficiais, quando não derrapa, vou para a vulgaridade. Então você fica assim pensando, nossa, como é que é? Aí você vai ver, nossa, quem é espírita, ele acaba não sendo uma pessoa reclusa, mas ele tem que ter muita paciência e muita tolerância com a ignorância humana, onde o indivíduo ele tem uma tendência muito grande a ser displicente com o seu próprio destino. Tem, inclusive, alguns estudiosos que dizem, né, que Jesus ele chorava quando encontrava a dor humana, mas raramente sorria. Alguém pode perguntar, mas por que o Cristo chorava? Ele não sabia que nós estávamos num planeta de provas e expiação, que eu estou sofrendo pelas misérias que eu estou passando, porque eu semeei isso, que é uma prova, é uma forma que a dor me desperte espiritualmente, que ela é necessária. Por que o Cristo chorava? Na verdade, a explicação que os estudiosos nos apresentam é muito racional, muito lógica. Jesus chorava pela displicência, pelo interesse do ser humano em mudar o seu destino. É como se tivesse a pessoa se queimando na fogueira, fala, sai dessa fogueira, vem para cá, e a pessoa não sai. É como se tivesse aquele reencontro, por exemplo, que Saulo, quando vai prender Ananias nas portas de Damascus, quando Jesus encontra Saulo, ele vai se transformar mais tarde no apóstolo Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí, na sequência da conversa com Jesus, com Saulo, ele diz o seguinte: Paulo, não recalcitres contra o aguilhão. Em outras palavras, em linguagem mais simples, diz: Paulo, para de dar murro em ponta de faca. Exato. Exatamente, é o que a gente faz. É curioso como a gente tem dificuldade em abrir mão dos velhos hábitos, sabendo que aqueles velhos hábitos é o que torna a nossa vida mais difícil. Nós aprendemos no Espiritismo que a causa dos sofrimentos, das atribulações, algumas delas, poucas, a menor parte delas, são relacionadas a existências anteriores. O que trazemos como resgate, por exemplo, como expiação. A maior parte das dificuldades que vivenciamos, também poucas são provas, na verdade, mas a maior parte do que vivenciamos são relativos a escolhas que tomamos aqui mesmo, a comportamentos que a gente tem aqui mesmo, inimigos que a gente cria aqui mesmo, palavras que não deveríamos ter proferido aqui mesmo. Então a gente vai criando uma vida mais difícil. A porta vai ficando realmente mais estreita, mas por escolha nossa. Então vamos aproveitar o conhecimento que temos do Espiritismo para que possamos expandir, estender os nossos limites e começar a agir de acordo com aquilo que conhecemos, porque existe uma distância enorme entre o que conhecemos e o que fazemos de fato, e a verdadeira sabedoria só surge depois da gente experimentar de fato aquele conhecimento, pelo sim, pelo não. Vamos colocar em prática, né, Álvaro? Já pensou se der certo? Eu acho que dá certo. Claro. Né? A gente, tudo que a gente vê aqui, experimentemos, coloquemos em prática, vamos tentar um mês, será que a vida vai ser melhor? Tenho certeza que será melhor. Né? Façamos isso. Vamos agora para um pequeno intervalinho comercial e retornamos com a canção Mais Uma Vez, de Renato Russo, e continuamos com o terceiro bloco do programa. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Mas é claro que o sol ser alguém. Tem gente Meus amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Nesse bloco, nós estamos tratando do assunto os milagres de Jesus. Mas hoje, a gente trouxe um outro tema aqui para a gente abordar, que é uma atualidade. Foi noticiado hoje, no Bom Dia Brasil, um caso que emociona. Trata-se da história do bebê Iago. Ele foi mantido vivo na barriga da mãe, diagnosticada com morte cerebral. Iago nasceu no mês de março, com apenas 28 semanas de gestação, pesava 1 quilo e tinha 34 centímetros. A mãe Renata estava grávida de 5 meses quando sofreu um AVC. Iago, o bebê, passou então os 2 meses na barriga da mãe, após ela ter sido diagnosticada com morte cerebral. Não é um caso isolado, histórias como essa ocorrem com alguma frequência. Em Curitiba, no Hospital Nossa Senhora do Rocio, no estado do Paraná, a jovem Franquielen da Silva Zampoli, de 21 anos, sofreu uma hemorragia cerebral no segundo mês de gestação. Os médicos declararam a morte cerebral e decidiram também manter a gravidez por mais 17 semanas e meia para que Azaf e Ana Vitória nascessem. O que aconteceu? O menino com 1,3 kg e a menina com 1,4 kg nasceram bem de saúde e recebem os cuidados necessários. Álvaro, do ponto de vista espírita, nós sabemos que, além do corpo físico, nós temos o perispírito, que André Luiz chama de corpo espiritual, que é o intermediário entre o corpo físico e a alma, e que, durante a existência, o perispírito é o que mantém a alma presa ao corpo. E sabemos que uma das funções do perispírito é a função de conservação, de reparação. Por meio dele são renovadas as células, nós nos alimentamos também do fluido cósmico universal, você pode abordar um pouco sobre isso também. Mas a pergunta é, num caso como esse, durante toda essa gestação, claro que os médicos tiveram que controlar a questão de hormônio, tudo de forma artificial para aplicar, para conduzir, né, aquela gestação durante todo esse período. O que a gente pode entender? Onde estava o perispírito desta mãe? Essa formação desse feto se deu exclusivamente de forma física? Olha, Wilson, essa questão é interessante. Tem, inclusive, relatos de pessoas que foram dadas com morte cerebral e com aparelhos de tudo, e depois esses aparelhos desligados, e essa pessoa voltou à vida. Então, o diagnóstico da morte cerebral não é assim tão simples. Então, tem casos já registrados pela ciência de ter acontecido isso aí. Há casos também de você, a pessoa, mesmo com morte cerebral, ser mantida com vida, né, o corpo físico com vida, por um certo tempo, 2 meses ou 3, um certo período. Agora, se nós temos preocupação, imagina, os médicos aqui da Terra têm a preocupação com aqueles fetos que estão se desenvolvendo, quase crianças já bem formadas para bebezinho para nascer. Imagina o mundo espiritual. Então, nenhum médico ele atua sozinho. Aqui sempre tem uma equipe de espíritos, porque a medicina não é uma profissão, com todo respeito a todas as profissões, é uma profissão um pouco diferenciada, porque trata da vida humana. E um caso como esse é um caso extremo. Então, com toda certeza, aqueles bebês no corpo daquela senhora que estava com morte cerebral, estava tendo um amparo espiritual também, além do amparo físico, com os médicos e com toda a aparelhagem que mantinha aquele corpo físico ainda operando, que é possível isso acontecer. Tá? Mas nessa situação, aí vem aquela pergunta que nós não conseguimos chegar ao outro lado. Será que realmente o espírito da mãe estava totalmente afastado? Ou nessa circunstância a espiritualidade manteve por um certo tempo prolongado? E eu explico. É comum quando a pessoa desencarna, quando a pessoa morre, morreu mesmo, biologicamente falando, não tem nem respiração, aí não é nem morte cerebral, é morte realmente do indivíduo total. Parada respiratória. É, tudo. Ali o espírito ainda não foi desligado. Até você quiser uma obra que relata muito bem detalhes disso aí, é um livro chamado Voltei, Irmão Jacó, que tem a venda inclusive na Livraria Espírita Allan Kardec. Depois o Wilson vai dar mais detalhes. Então, nesse caso, o irmão Jacó, que foi Frederico Figner, foi um diretor da Federação Espírita do Rio de Janeiro, ele pediu para acompanhar o seu desenlace. Nos mínimos detalhes. Então ele fica acordado, porque muitas vezes o espírito dorme e acorda do outro lado no hospital, tudo direitinho. Então ele queria ver tudo. Ele assistiu tudo, é um pouco traumático, mas ele queria ver. Então ele assistiu tudo isso aí, e ele foi, então, já biologicamente morto, já está se encaminhando para o caixão, mas o espírito dele, a alma dele, foi levada para a praia. Ele ainda foi cortado todos os laços que ligavam o corpo físico, menos um, aquele que chama, os indianos chamam de fio prateado, ligado no alto da cabeça. Ele só foi cortado já nos momentos finais, quando já ia fechar o caixão. Então já passaram mais de 24 horas para ele ficar lá ligado para as energias negativas, um pouco que todos nós temos, que ele tinha um pouco ainda, pudesse drenar para o corpo físico. Porque, na verdade, o corpo físico, ele é um fio terra. Ele vai, a todas as enfermidades que aparecem no nosso corpo físico, é uma forma de limpar a nossa alma. Então, a gente vai drenando a energia negativa que ainda tem na alma para voltarmos para o mundo espiritual em condições muito melhores que quando reencarnamos. Então, não sabemos o detalhe do que aconteceu ali no aspecto espiritual. A gente pode fazer ilações, fazer hipóteses, né? Mas com toda certeza, talvez a alma da mãe não estivesse totalmente desligada num caso extremo como esse. Nós não temos literatura espírita que explique isso mais em detalhes, mas no Livro dos Espíritos diz que o corpo humano, ele pode funcionar ainda um certo tempo, mesmo sem, mesmo que a alma não esteja presente. Mas nesse caso específico da gestação, que é Kardec não estudou isso nessa época, não tínhamos aparelho para manter uma pessoa com morte cerebral viva. Nessa época não tinha nem luz elétrica. Aquilo lá, escrevia a luz de velas. É, muito, muito primitivo. Então, assim, nós temos que entender que esse conhecimento básico do Espiritismo, muitas coisas, nós estamos falando de mais de 150 anos atrás. Então, e esse assunto não foi explorado em profundidade, porque são questões que estão sendo abordadas agora, como agora o Wilson mencionou, a manchete. Mas nós devemos compreender a providência divina e os inúmeros recursos que o mundo espiritual tem para socorrer uma pessoa, né? O que nós sabemos, podemos concluir, Kardec diz que a morte completa, ela só se dá quando o espírito é desligado do corpo. Então nós entendemos, conforme você falou, que pode ser que ela não, que provavelmente ela não tenha sido desligada. Então ela está. Eu acho que casos assim, os casos em que as pessoas são mantidas por aparelhos, a gente pode considerar que seja semelhante a um caso de coma, né? Durante o coma, o que acontece? Acontece uma emancipação muito parecida com o que acontece durante o sono. Quando nós dormimos, afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo e esse, então, liberto, vai para outros lugares de acordo com o seu nível vibratório, assim dizendo. Então, num caso como este, o que pode ter ocorrido com essa moça, com essa senhora? Pode ser algo parecido? Isto é, ela não pode estar consciente ainda, estar em outro lugar? Eu acho que o coma seria um pouco diferente, porque o coma, a pessoa, o espírito foi nada desligado do corpo físico. Particularmente, às vezes, o médico induz o coma, né, com uma forma de proteção, porque você gasta muita energia com a atividade cerebral. Quando você está em coma, você usa toda essa energia, em vez de atividade cerebral, para combater a sua enfermidade. Sim. Então, é uma forma de você aumentar a sua resistência. Então, física mesmo, o corpo reagir fisicamente. Mas a alma está ali do lado, perfeito. Nesse caso específico, ela teve morte cerebral e talvez até o desligamento da alma tem acontecido em certo grau. Mas nós estamos aqui novamente trabalhando com suposições, com hipóteses. Mas mesmo essa vida, a vida vegetativa, né, no caso ali do seu corpo físico ali sem O mote cerebral, o que a gente sabe que a literatura nos diz, é que é um certo tempo, período de tempo também. Isso é muito tempo, não. Agora, já o coma pode ser vários anos. Tem pessoas que ficam anos e anos em coma. E retornam depois. E retornam depois. Essas pessoas ficam aonde? No plano espiritual, Álvaro? Às vezes depende do nível evolutivo, né? Às vezes pode estar do lado do corpo ali. Acompanhando, ouvindo os familiares conversando. Não, depende com do nível ele. Evolutivo. Às vezes dormindo. Em estado de hibernação mesmo. Tudo depende do nível evolutivo do espírito. Se for um espírito muito endurecido... O nível de aceitação também. Se é um espírito mais rebelde, que não aceita aquela condição, ele pode estar ali. Eu sei que teve, por exemplo, teve um general de um país que eu prefiro não mencionar, que ele fez verdadeiras atrocidades. Então, é responsável pela centenas de pessoas, jovens, mulheres, elas foram massacradas, né? E esse general teve uma participação nisso. E ele ficou vários anos em coma, até que depois veio realmente mais de 5 anos. Depois é que ele não voltou, ele desencarnou. Alguém pode perguntar, mas é inútil? Não. Imagina quantos inimigos estavam esperando ele do outro lado. Talvez essa até uma forma de proteção. Exato. Talvez foi uma bênção do alto para que ele ficasse 5 anos ali em coma. Tempo de repente pegar esses inimigos mais atrozes aí. Exato, afastar ou catequizar alguns, ou orientar os outros. Quer dizer, a gente não sabe, são coisas que nós não sabemos, mas sabe, nós temos uma ideia que pode ter acontecido assim pelas de inúmeras obras espíritas que elucidam essas questões. Então, nesse caso que você está mencionando, para mim o que é mais provável é que o espírito estava totalmente desligado do corpo físico, e mesmo com morte cerebral, para possibilitar um melhor funcionamento do corpo até que nascessem realmente a criança. As crianças, porque eram 2 bebês, né, que eles pudessem nascer. Eu acredito que isso possa ter acontecido. Agora, quanto ao princípio vital, na literatura de André Luiz, na literatura complementar ou subsidiária, como é considerada, André Luiz aborda um outro corpo, né? Isso ele se aprofunda mais na questão do perispírito, ele subdivide esse perispírito, então, em mais 2 outros, né? O corpo mental e o duplo etérico. O duplo etérico, pelo que entendemos, seria um repositório com a energia vital. E esse duplo etérico nós não levamos quando desencarnamos, levamos somente o perispírito. O perispírito, tem que separar, o perispírito, ele... uma divisão mais simples do corpo espiritual, você tem o espírito, né? Você tem o corpo mental, você tem o corpo espiritual. Então, porque muitas vezes no mundo espiritual a gente está cansado e a gente dorme. Quando a gente dorme, o corpo já tá, não tem mais corpo físico, só tem um corpo espiritual, está dormindo lá no mundo espiritual. O seu espírito pode sair com um corpo mental. Num sonho. Um desdobramento. Mas aqui, no caso, o duplo etérico, que é o fluido vital, esse do fluido vital, a gente, quando nasce, a gente tem um pouco desse fluido vital, doado pelos pais, particularmente pela mãe, e ele vai se renovando através da nossa própria atividade, né? Você produz mais fluido vital, não só o fluido cósmico universal, que você recebe através dos chakras, do prana, né? Essa energia do fluido vital, com a própria alimentação. Não vamos esquecer que, provavelmente, essa mãe que estava fazendo essa gestação, ela estava indo com atividades pulmonares, estava respirando. E com toda certeza, o duplo etérico dela estava intacto. Estava lá, porque o duplo etérico é o que fica no corpo físico. Exatamente. Né? Então, e esse duplo etérico estava lá. Ele não foi até mantido, graças, com toda certeza, à ajuda espiritual. Então, esse princípio vital, essa energia vital ali, foi imprescindível para o sucesso da... Mas esse fluido vital era mantido pela atividade metabólica, porque ela estava recebendo alimentação, com toda certeza, né? Sim, venosa, né? Entendeu? E pelo próprio ar que ela estava respirando, porque os pulmões estavam funcionando mesmo com a ajuda de aparelhos. Mecanicamente, mas funcionando. Mas funcionando, o coração batendo. Então, os órgãos físicos estavam funcionando e produzindo mais fluido vital. Sem contar também a ajuda espiritual, que podia também, de certa forma, interferir positivamente nesse aspecto. Mas é maravilhoso, né? A gente vê a tecnologia evoluindo, a ciência evoluindo, ao ponto de conseguir realmente... O que você falou é muito bonito, Álvaro, né? Ter essa preocupação dos médicos, né? em se esforçar, usar todos os recursos disponíveis ali, evidentemente com custos altíssimos, para que nasça um bebê, ou duas crianças, no caso, como no caso aqui de Curitiba. É um avanço para a humanidade. Não, mas uma coisa fenomenal que a gente assiste hoje é a cirurgia intrauterina. É, sem dúvida. Nossa, impressionante você cortar o útero da mãe e fazer... Realizar um procedimento lá dentro. Lá dentro, depois você vê uma coisa, essa é uma bênção de Deus, né? Sem dúvida. Nós vamos para o nosso momento de poesia. Nós selecionamos hoje do Espírito Alta de Souza, a poesia chamada Carta Íntima, extraído da obra com o mesmo nome, Alta de Souza, pela psicografia de Chico Xavier. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho, entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram a pavores de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus, há de sorrir com o teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso. Pelo que sofres em desesperação, todo o bem que plantares nessa vida, há de esperar tua alma redimida nos caminhos de luz e redenção. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita e eu quero aproveitar agora para trazer uma notícia para os ouvintes que nos acompanham, lembrando que esse programa, o programa Visão Espírita, ele está no ar aqui em Piracicaba há 3 anos aproximadamente. Nós iniciamos as transmissões aqui, é um programa que existe em Santa Bárbara do Oeste desde 1999, mais de 18 anos então no ar. Este, o programa de hoje, é o programa de número 146, foram 146 encontros aqui em que nós preparamos, aqui recebemos a visita de amigos que sempre com muito, muito carinho, né, muito zelo, vem aqui apresentar e compartilhar um pouco do que sabe com os ouvintes que nos acompanham. Mas a notícia que eu tenho é que o programa de Piracicaba deixará de ser transmitido a partir do próximo ano. Então nós vamos, o programa Visão Espírita, edição Piracicaba, será transmitido aqui pela Rádio Difusora AM de Piracicaba até o dia 29/12, que é a última sexta-feira do mês de dezembro, né, do próximo mês aqui do ano de 2017. Portanto, serão mais 5 programas, né, o programa de hoje e mais 5 programas, e aí o programa deixará de ser exibido aqui pela Rádio Difusora, e o grupo do programa Visão Espírita, o grupo da União Rádio Web, ainda está decidindo, está no processo de decisão para saber o que acontece no próximo ano, se as gravações continuam ao vivo, mesmo as transmissões às sextas-feiras, exclusivamente pelo aplicativo. Você que assiste, que ouve o programa pelo aplicativo da União Rádio Web, vai continuar ouvindo da mesma maneira. A gente só ainda não tem decidido se o programa vai ser feito ao vivo ou se vai ser gravado. Mas fica aí o recado. Se você perdeu este programa ou quer ouvir novamente, anote aí as datas e os horários na próxima semana em que esse programa será retransmitido pela União Rádio Web. Às segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia. Às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã, para quem acorda cedo, e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e ao meio-dia também. Transmitido todas as sextas, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora M, de Piracicaba e todos os domingos a partir das 9h30 da manhã pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999, portanto, como eu já disse, há mais de 18 anos, levando a você, ouvinte, a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um final de semana iluminado, uma semana iluminada, repleta de oportunidades, de lições, de boa vontade, que nós possamos exercitar a nossa virtude maior, a nossa humildade, que os nossos olhos sejam indulgentes para com as faltas alheias, que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam e que, enfim, possamos fazer brilhar a nossa luz para que experimentemos uma vida mais leve, mais iluminada. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha pela generosidade. E eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. E depois eu peço, Álvaro, para você fazer a prece de encerramento. Obrigado a todos pela atenção. E realmente que possamos ter uma noite de paz e um excelente fim de semana. E o reencontro ainda em mais alguns eventos, conforme o Wilson mencionou, algumas sextas-feiras. E pedimos, evidentemente, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que ilumine sempre os nossos caminhos, fortalecendo a nossa fé, a nossa força moral, de forma que tenhamos muita paciência, muita tolerância perante os embates do dia a dia, da vida que nos apresenta. Muita humildade, conforme o Wilson mencionou. Que possamos, então, ter uma noite de paz, um excelente fim de semana. Muito obrigado a todos, boa noite. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.